esse só vou falar. Queria falar com você, teria que ser agora. Coração apertado, a saudade não vai embora. Eu sei que eu errei, que vacilei, mas tô aqui de peito aberto, querendo me redimir. Queria falar com você, teria que ser agora. O silêncio machuca e o orgulho nos apavora. Não dá mais pra esperar, o amor não tem demora. Se a gente se ama, pra que perder mais uma hora? Eu tentei te esquecer, mas é perda de tempo. Seu sorriso é meu céu, seu abraço é meu alento. Se a vida é tão curta, pra que complicar? Se a gente se ama, vamos recomeçar. Então me diz que não acabou, que ainda sou seu grande amor, que o destino quis brincar, mas que a gente vai voltar. Queria falar com você, teria que ser agora. O silêncio machuca e o orgulho nos apavora. Não dá mais pra esperar, o amor não tem demora. Se a gente se ama, pra que perder mais uma hora? Queria falar com você, teria que ser agora. Vamos deixar pra trás o que não foi embora. Se a gente se ama, pra que perder mais uma hora? Queria falar com você agora.